3:35. Vamos acionar agora o nosso repórter Valdecir Marcos, que traz notícias, informações aí do setor de segurança pública. Marcão, o que você tem de informação para nos passar? Olha, Cris, eu estou agora no Jardim Veneza, na zona norte de Foz do Iguaçu, acompanhando o trabalho da Polícia Militar, o serviço reservado do 14º BPM e o grupamento tático fizeram abordagem na rua Horizontina há poucos instantes e localizaram o que eles acreditam ser algo próximo a uma tonelada de maconha. Segundo o que foi repassado até o presente momento, as equipes estão fazendo buscas no interior de uma residência que estava abandonada quando da abordagem policial. Um caminhão está no pátio do imóvel e ele será vistoriado. A intenção é localizar a droga, porque a informação que chegou através do 181 é de que este caminhão é que seria usado, seria o veículo de transporte desse entorpecente para fora de Foz do Iguaçu. A situação já está dominada, toda a área foi cercada por policiais fortemente armados que estão no local dando segurança aí. A informação foi confirmada e então com esta dica dada de forma anônima e o serviço de inteligência trabalhando, a apreensão foi feita. Nesse momento, aguarda-se a presença do oficial CPU ao local e também de um cão farejador para fazer uma varredura no interior da residência do caminhão para ver se localiza mais alguma coisa. Mas está confirmado, no interior do imóvel já estão apreendidos fardos e mais fardos de cannabis. É um caminhão 3 quartos com placa de Santa Catarina, placa de São José. Tem também um outro veículo, possivelmente um Golf com placas de Fazenda Rio Grande. Os policiais do serviço reservado derrubaram a bronca e agora a área está sendo vistoriada com o apoio da equipe do grupamento tático do 14º BPM. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Cris. Marcão, onde você está agora? Eu sou na rua Horizontina, no Jardim Veneza. Continuo acompanhando o trabalho da Polícia Militar aqui, onde foi feita uma apreensão. E como a gente costuma dizer na gíria policial, hoje vai ter vagabundo chorando, viu, minha cara Cris? A apreensão é de mais de 2 toneladas de maconha e os policiais já localizaram no interior da carga, que estava no fundo falso de um caminhão com placas de Santa Catarina, um fuzil AK-47, possivelmente de fabricação chinesa, a arma de alto poder de destruição, calibre 7.62 curto, uma arma que dificilmente se acha em munição, a não ser que seja por encomenda aqui na região do Paraguai. O sargento Jerônimo da Polícia Militar, é o comandante do policiamento urbano, está aqui nesse momento acompanhando todo o trabalho, já está sendo retirada a droga do interior da casa, já estão aqui os policiais que conseguiram literalmente destruir o fundo falso e encontraram essa arma. Está vendo mais um excelente trabalho da polícia nesse meio de tarde aqui, quente, abafado, mas suar a camisa nessa hora da orgulho, né? É, realmente, é bom, é gratificante aí para os policiais que participaram. Quando a gente vem para a operação, logra êxito em atender essa quantidade de maconha tirada de circulação, uma quantidade de maconha e mais uma arma de grande poder de fogo, a gente fica contente de ter visto realizado. Eu falei há pouco que pode chegar a 2 toneladas essa droga. Facilmente pode ultrapassar esse número se a gente avaliar o tamanho do fundo falso, que chega a 1 metro por toda a extensão do caminhão, né, sargento? É, realmente, pelo tamanho do fundo falso aí que se encontra aí, realmente pode chegar ou até ultrapassar a quantidade de 2 toneladas. Então, vamos, assim que chegar na sexta-feira, a gente vai fazer a contagem do fardo e pesar. Tá certo. A equipe do grupamento tático da Polícia Militar chegou até o endereço aqui através de uma denúncia anônima e com o apoio do serviço reservado, monitoraram por um determinado tempo a residência, mas como não havia ninguém, foi feito o adentramento e a localização dessa droga que agora está sendo recolhida e vai ser encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. O caminhão também é um Volkswagen com placas de Santa Catarina com queixa de roubo. Será levado para a Delegacia de Polícia Civil, um veículo Golf com placas de Fazenda Rio Grande também. Tudo isso agora é objeto de investigação da polícia que a cargo do judiciário, deverá determinar a identificação do proprietário da residência de número 238 da rua Horizontina e também deverá tentar identificar os acusados deste roubo. Nós vamos por concluída a nossa participação aqui amanhã, traremos matéria completa aqui na programação CBN. Direto do Jardim Veneza, rua Horizontina, para a CBN Foz, repórter Valdecir Marques.